Aê, é o DJ Wesley Gonzaga. Quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote. Wesley Gonzaga é o nome do homem. Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante. Vem provar o gostinho dela, novinho tô instigante. Vem chupando no talento, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Princesa da favela, minha buceta é viciante. Vem provar o gostinho dela, novinho tô instigante. Vem chupando no talento, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Eu sou princesa da favela e minha buceta é viciante. Vem provar o gostinho dela, novinho tô instigante. Vem chupando no talento, meu grelhinho de diamante. Vai, vai, meu grelhinho de diamante. Cavuquei, enterrei meu pau todinho, ela gozou também gozei. Cavuquei, enterrei meu pau todinho, ela gozou também gozei. Ela tá aqui na base, que o prazer é garantido. Vai fuder com o Wesley, vai fuder comigo. Botei a buceta na reta e o Wesley tacou o cacete. Você tá com a perereca, você jorra leite. Vá, eu fico de pato, só cacete. Aê, é o DJ Wesley Gonzaga. Quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote. Meu grelhinho de diamante. Vai, meu grelhinho de diamante. 24 por 48, a favela vai tocar.